Bate forte o tambor, galera! Bate forte o tambor, eu quero é tiki tiki tiki tiki tá. Bate forte o tambor, eu quero é tiki tiki tiki tiki tá. É nessa dança que meu boi balança e o fogão de fora vem para brincar. É nessa dança que meu boi balança. Construir o amor. Bate forte.